A Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu lança na tarde desta quinta-feira a campanha intitulada Seja um Missionário desta Obra 2014. O objetivo da campanha é a arrecadação de recursos para continuar a próxima etapa da obra, que será a execução dos vitrais e forro da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. Esta é a segunda edição da campanha, onde o participante ganha um kit com 12 envelopes. Cada envelope é correspondente ao mês do ano, que será reservado para o nome do doador e o valor da doação. O valor mínimo de cada envelope será de R$ 5,00. Será possível fazer a doação em uma única vez. Os kits serão repassados para todas as paróquias da diocese para que organizem e repassem para seus ministros e coordenadores de pastorais e movimentos. A distribuição do kit poderá ser feita por ruas, empresas ou grupos de família. A responsabilidade para a distribuição do kit será do agente responsável, que estará identificado com um crachá da campanha. Os envelopes que retornarem para a catedral serão colocados em uma única urna na Igreja Mãe, onde será celebrada uma vez por mês uma missa especial para os fiéis colaboradores. A meta é atingir mais de 100 mil fiéis em toda a diocese de Foz do Iguaçu, que abrange 14 municípios com cerca de 450 mil habitantes. Maurício Freire, para a CBN Foz.